fique ligado. Pois os Dr. MCs não dão um recado errado. E agora vou falar daquele tipo de mulher que não pensa duas vezes, dá pra quem quiser uma olhada, uma piscada, uma rebolada. Faz de tudo para estar acompanhada, mas do meu lado eu não quero que ela fique. Esse tipo de garota eu considero como bitch. E o que bitch quer dizer? O que bitch quer dizer? O que bitch quer dizer? O que bitch quer dizer? Às vezes ela é bonita e gostosa, sabe que é bitch, mas ainda é orgulhosa. Se você tem um carro, ela logo se aproveita. Se ele mostra uma cama, contigo logo se deita. Levanta, sai fora, se perder o pique. Esse tipo de garoto eu considero como bitch. O que bitch quer dizer? E o que bitch quer dizer? Mas o que bitch quer dizer? Ela faz tudo para poder chamar atenção, mas por causa do seu jeito ela só arruma confusão. Uns a defendem, outros lhe criticam, e é só e a boca que já lhe crucificam. Só fala besteira e não diz nada com nada. Seu papo é meia boca, mas ela se julga inteirada. Na hora do intervalo, em vez de ela ir comer, os manos aqui a comem nas ideias para valer. Mas ela não se toca e mesmo assim ainda insiste. Não quer nem saber se é considerado como bitch. E o que bitch quer dizer? E o que bitch quer dizer? E o que bitch quer dizer? Para não se enganar, ela não só pra curtir e sim para meter a cara no mundo em busca de prazer. Sua saia é tão curta, sua blusa é transparente, mas lá fora está um frio de fazer ranger os dentes. Mas ela não se toca e não quer nem saber, pois tem seus próprios métodos para se aquecer. Sua dança mais parece um ritual e até mesmo um apelo sexual. É difícil negar que tudo isso te excite, mas tome cuidado, ela não passa de uma vez. O que bitch quer dizer? Nada, é só esperar pra ver. O que bitch quer dizer? O que bitch quer dizer? E o que bitch quer dizer? O que bitch quer dizer? Smoke it, risca. Papo curado, dá licença, conversa de machista. Eu saio do que eu quiser, eu faço o que eu quiser. E foda-se, doctor, vocês, como é que eles falam? Eu faço o que eu quiser, moro, não tô nem aí. E tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Se tiver dinheiro, eu saio. O que bitch quer dizer? O que bitch quer dizer? E o que bitch quer dizer? O que bitch quer dizer? Ei, mina, fique ligada. Por quê? Pois os Dr. MCs não dão mensagem errada. E a nossa mensagem agora é pra você, que só faz a coisa certa e não tem o que temer. Dos Dr. MCs tem a consideração, amor e um cantinho no coração. Presta atenção, você então.